Final da no 7, o Traveser Tango, baixado e travado. Bravo, Vitor Tango, livre pouso no 7, vento no 20 graus com 7 nós. Pouso autorizado, bravo, Vitor. Oceano M3 no 3, com proa de Alagoinhas, vai interceptar a Starmari e descer para 4 mil pés. Ajuste altímetro no 0 no 7. Sou número 2 na aproximação para Salvador. Cada bom? Cada bom, firme. Confi, via para 4 mil pés. Agora o número 1 na aproximação, M3 no 3. M3 no 0, táxi via Pátio 1, táxi Índia até o ponto de espera pistão no 0. Quando lá, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 7, um bom voo. Índia Serra, livre táxi, Pátio Índia, alfa, ponto de torre 1 no 8 95, indicando que é o nosso ordinário portamento. Boa noite, Azul 2795, acione identificação, chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, 10 no 7, o ajuste, seu número 2 na aproximação. Oxe, vai descer 050. Temos 050. Bravo, Vitor Tango, até a próxima. Boa noite, Oceano 6310, aproximando o ponto 0, tá pronto. 6310, 3110, a linha decola 10, vento 120 graus, 89. A linha decola 10, vento 3110. Samari, dessa via até nível de voo 050, azul 4298. Vou assistir altímetro no 07. Azul 4298, copiou, Salvador? Copiou, senhor. 050, Mari. Controle, boa noite, vou chanela 6310. Olha o chanela 6310. 6310, contato com radar na decolagem, sub manter o nível 350, suba via saída pouca. Via pouca, sobe ao 350. M3 no 3, desça para 2 mil pés, o ajuste no 097, está autorizado pelo ARS, aporte localizador estabilizado. 2097, aporte análise estabilizado, 3 Salvador, azul 2782. Victor. Boa noite, azul 2782, acione identificação. Starmari, esse mantém o nível de voo 060. O azul 2782. Sete, quando pronto, teste 060, azul. Azul 4298, desça para 3.000 pés, 1008, ajuste seu número 2 agora na aproximação. 3.000 pés, 18, 4.98. Azul 2795, agora como número 3, desça para 4.000 pés, 1008, ajuste. 4.000 pés, 1008, o azul 2795. Azul 2782, número 4 na aproximação, desça até o nível de voo 050. 050, 096, informação Vitor, copia Fortaleza 370. Autorizado para Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19, após conforme rota do plano de voo. Decolagem pistão 90, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, transição frete. Controle 120 decimal 8, transponder 5177. Autorizado Fortaleza, nível 370, Pesulu 19, após a porta. Escola da 10, vai esquerda, perto do Momo, transição frete. 610, chama o centro Recife, frequência 1025, alterne 12545. 1265, 2545. Azul 4298, reduza para aproximação. Seu número 2 para pouso. Número 1, está 1 milha para dona. Já está reduzido, 4298. Localizado 2 mil pés, ajuste no 098, azul 4298. Reporte localizador estabilizado. 2 mil pés, reporta lá. Xamé 3 no 3, com localizador, assistindo a pista. Xamé 3 no 3, autorizado final LS, Xamé 3 Salvador, frequência no 895. Xamé 3 no 3, para. Xamé 3, tem livre pouso, pista no 0, vento 190 graus, são 5 horas. Pode informar o vento, por favor. Salvador, pode reconfirmar o vento para o Xanelinha 313? Afirmo, 120 com 5, tem livre pouso, pista no zero. Positivo, no zero. Solo, voo no 096, voo no 096, autoridade, chame táxi. Azul 2795, desça para 3 mil pés, ajuste altímetro no 08. 4298. 98, autorizado final LS, torre 118, decimal 95. 395. Boa noite. 4298, boa noite, prossiga. Está na final. 795, desça para 2 mil pés, autorizado final LS, reporte localizador estabilizado. 2795, descendo 2 mil pés, tomará estabilizado. O azul 2782, desça para 3 mil pés, número 4 na aproximação, 1-0 no item, bom ajuste, reporte localizador estabilizado. No 3, no solo 56, livre à direita, 121, decimal 9. Vou no 7, tá bom. 6 horas, 2 minutos, Plano 096, táxi via Pátio 1, táxi Índio até o ponto de espera pistão no 0. Quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, agora em bom voo. 4298 tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com meia dúzia nossa. Livre pouso. Localizador? Poxa, se avisaram lá. Localizado aqui na LS, tô indo no 895, azul 2795. 1895, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Azul 2782, desça para 2000 pés, autorizado aqui na LS, reporte localizador estabilizado. Desça para aproximação, azul 2782. Prosseguir na aproximação. Chalé 6303, de passagem da nave da Gol, após ingresso de Liés, portão 04. Do Gol, portão 04. Sim. Solo, boa noite. Passe 298, boa noite, taxa Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, quase 298. Bom, Salvador, muito boa noite, 3858. Boa noite, constante cópia, prepara-se da MOMO transição pro TIP. MOMO transição pro TIP, aceite da Vitor, a posição é a 3, do 35, 350. Desculpa, posição 2. Sim. Do 2782, estabilizou no localizador? Azul 2782, Salvador. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Informe o sequenciamento de 209 prepulso. Mantenha o ponto de espera. 2786. 2782. Bora copiando alto claro 2782, autorizado sinal LS, hoje no 895. 895, azul 2782. Boa noite, viu, 9810, acione identificação, dessa via chegada bom para 4 mil pés, altímetro 1 no 0 no 8. Via chegada bom, 4 mil pés, 1 no 0, 1 no 8, 9810. Torre Azul 2782. 2782, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre número 2 para pouso. Gente, aguarda a autorização para pouso. No solo 02, livre direita 121, no decimal 9. Livrar 129. Vento 110 graus com 7 nós, em livre pouso, pista 10. Autorizado pouso com 2782. Escuta. Azul 2795, boa noite, táxi Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Pátio 3, atento ao sinalizador, azul 2795. 58, copia. Afirma, senhora, prossiga 3858. Tá 3858, autorizado para Fortaleza, nível 350, via pêndulo 19, após conforme rota do plano de voo. Decolagem pistão 10, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, transição Frouti. Controle 120, decima 8, transponder 5171. Paciente Jutan 3858, autorizado Fortaleza, 350, pêndulo 19, após segundo rota. Decola da 10, curva esquerda. Perfil Momo, transição Frouti, 120, decimal 8, 51, o transporte. Então 3858, correto, portão 2, chama o trânsito, pushback, acionamento. Já para pushback, acionamento, 3858. Autorizado, chama o táxi. Livre pushback, 3858. 2782, livrando, se escuta. Azul 2782, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. 09 livre decolagem da 10, vento 1 no 0 graus com 6209. No 096, decolou 08, controle no 208. 208, 096. Controle Salvador, voo 096, decola MOMO, passa 1300. Pelo 096, contato radar, tudo mantém o nível de voo 370, mantém o perfil da saída MOMO. 370, perfil da saída, voo 096. Controle Salvador, boa noite, 3305, não sou o Vitor. Mari, terça via até o nível de voo 050. Maré, via até o 50, até 3305, disco bom. T98 no zero, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reforço localizador estabilizado, altímetro no 0 no 8. 2000 pés, o portal da DRS estabilizado, no 0 no 8, 98 no 0. 138-115, boa noite. São 3-8-1-5, boa noite. Prepara a saída da Eule, da Morte Vanguard, copy. Pode. Para táxi Tan 3858 com 151, 3 horas e 50, alternamos Salvador. Tan 3858, táxi via Índia, até o ponto de espera Piscão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Assente via Índia, até o ponto de espera no 0, quando lá torre 118 decimal 95, Tan 3858. Torre Salvador, o Tan 3858, muito boa noite. É, pronto, ponte para a zona zero, decola de imediato, te autorizar. Autorizado, alinhar e decolar, pista na zero. Vento, lano, zero graus, com 7 nós, 3858. Alinha, decola de imediato, pista na zero, 3858. Curva direita após decolagem. Transponder 5403, controle 120, decimal 8. Prado Guarulhos, 340, produzido 190, Taubaté, decolando 190, curva direita, DLD da Morte, nosso plano 5403, conselho 308, Tan 3895. Tan 3895, correto, portão 3, estamos prontos, se tiver acionamento. Porta pronto. Feito no zero, autorizado no LS, Torre Salvador agora em 118, decimal 95. Boa noite, está no localizador, vazando o site, e a pista ali. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, também. Passa nível de voo 160, agora com centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Agora com Recife, 126, alterne 125, voo no 09. Solo com 38, 5, posição 3, solicito estacionamento da posição posterior, pushback. Tan 3895, autorizado, chama o site. Desculpa, aqui é o chama o site. Decolou 105, controle no 208, bom voo, até a próxima. 208, boa noite. De 8-10, livre pouso no zero, vento 1-1-0 graus com 7-9. Livre pouso de 90 no zero. Ação estéreo baixar para baixo. 3858, Salvador. Boa noite, Salvador. 3858, curvando à esquerda na MUM. Boa noite. Contato radar, subiu, manteve o nível 350, subindo via saída MUM. 350 via MUM. Decimal 9, livrar à direita, 9810. Alô, Salvador, boa, Rio 98110, ligou o Fox Trot. Rio 98110, boa noite, táxi Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, 98110. Azul 4235, autorizada a chegada a bom, direção para 4 mil pés, TNH 1018. Para 4 mil, ajustado bem 18, azul 4235. 13258, chama o centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. 12685, alterna no 2545, com Recife da 3858, ótima noite, Ana. O Xanema 224, seu trajado vai direto TAP, desça para nível de voo 050, QNH 9098. Santa 3895, com 135 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna com autorizado táxi via Índia, com temperatura no 0, torre 1 no 8, com 95, legal no 0 no 8, tá 3895. No 0 no 8, Índia 295, ponto de pedra no 0, tá 3895, boa noite. Localizador Campo Vista, tá 3305. 3305, chama a torre no 8, decimal 95. 295, boa noite, 3305. Boa noite, T3305, estabilizado no S-Ray 10. Boa noite, T3305, tráfego avistado, ajuste no 0 no 8. Confirme, por gentileza, avistando o trem baixo travado, senhor. Baixado travado, T3305. Paciente, T3305, por gentileza, confirme se avistando. Avistando o campo. T305, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Livre pouso, 3305. Voador, o Chanel 63, 13, formação Vitor, autorização por gentileza, Guarulhos. Chanel 13 no 3, autorizado, Guarulhos. E eu pesulo no 0, nível de voo 360. Saída da L, transição módica, com curva direita após decolagem. Controle 20, decimal 8, cena 5410. 360, eu pesulo 10. Da L, módica, curva à direita. 1208, controle, transpone 5410. Ponte 5410, aponta para o Xena 6313. Ponte 5410, reportará. Boa noite para 3895.090. Boa noite 3895, mantém o ponto de espera para o Xena 0. Azul 4235, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2 mil, autorizado X-Ray, reportaremos estabilizado, Azul 4235. 8815, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Manter manter 990, tá? 895. No solo 28, libera a vista para a próxima interseção à sua direita. Chame solo frequência 121, decimal 9. Direita 219, boa noite, 335. Solo, boa noite, 305, livrou à direita. 305, Alfa Juliette, botão 05. Alfa Juliette, Juliette, pro 05, 3305. Feito no 5, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 120 graus com 09 nós. Ele é decolado no 0, 38, passe. Sim, 5972, autorizada a chegada bom, se desça para 4, meu pé esquerdo, negar no 0, 18. 18 no 5, decolar 230, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite. Calibre 2000, mínimo de altitude de TAP 6224, desça até 3 mil pés, que é legal no 098. 3 mil pés, 2022, contrato de altitude, 2024. Contrato, boa noite, 3815. Então, 3815, contrato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, via saída da ELTA. 340, via da ELTA, 3815, pode voar, máxima. 3815, está autorizado, Leda. Direto, Leda, 3815, obrigado. T5972, autorizada a chegada a bom, silêncio para 4 mil pés, que legal no 018. Foro 2.6, autorizada a chegada a bom, silêncio para nível de voo 050, que legal no 018. Canal 6224, é o número 2 de aproximação, reduz a velocidade para 2009. 2009, 6224, Azul 4235, foi Duna. Direto Duna, 4235. Xené 6224, para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 045, repórter estabilizado. Tranquilo, 045, autorizado elétrica, portaria estabilizada, né, do elefante. Nome é 224, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento eletrônico, reporte estabilizado no localizador. Vai seguir tráfego 1 hora, 10 milhas, cruzando 3.400 pés, descida para 2000 pés. É 190 da Azul. Azul 4235 e ALS. Azul 235, chame torno no 8 decimal 95. 1895. De Salvador, boa noite. Azul 4235 a 7 milhas. Azul 4235, boa noite. Tráfego avistado, ajuste no 018. Continua a aproximação, reporte quando o trem baixo travado, avistando Azul 4235. Avistando, reportaremos travado e baixado. Obrigado. Azul 4235, tem pouso autorizado, pista 10. O vento agora de 10 graus com 07 nós. Livre pouso, 4235. Número 24, metrô no 8 decimal 95.